Você está ouvindo o Mexidão Cast, oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Mais um Mexidão Cast, o número 86. Hoje vamos falar sobre a saga X-Men nos cinemas. Sim, meus caros, este ano tem filme para estrear e com todo esse alvoroço na internet decidimos falar um pouco sobre os filmes, fazer uma retrospectiva e decidir se esse filme será mesmo bom. Olha só, todos nós divagando sobre o assunto. Eu sou o Thiago Mendes. Estou na presença do meu caro ilustre amigo Sir Patrick Murta. Olá, pessoal. E eu digo, ao contrário do que o Ciclope disse no primeiro filme, eu gostaria de ver o Wolverine com colã amarelo no cinema. Olha aí, muito bom. E por falar em colã amarelo, ele, meu caro amigo externo. Eu não uso colã amarelo não, cara. Não. Fora. Mas só tenho uma coisa a dizer sobre essas sequências de podcast sobre cinema que a gente está fazendo. Chupa rapadura. Olha aí. Olha aí. Cara, não cutuca onça com vara curta, não, não, rapaz. Muito dos caras, isso. Eu posso falar. Olha aí. Ah, mas que isso. E eu vou ser sincero, a gente tem que comer muita rapadura pra chegar no nível dos caras. Os caras são feras mesmo. A gente chega lá. Ou não. Acontece que em 2000, meus caros, estreou o primeiro filme. Comandado por Charles Chico Xavier. Olha só. Chico Xavier? Como assim? Como é que é o negócio aí? Chico Xavier? Você tá falando de qual filme? Você tá falando do Nosso Lar aí? É que nos anos 90, eu tinha um boato, né? Que o Charles Xavier, ele teria sido inspirado no Chico. Mas foi só um trocadilho do carilho. Muito, muito mau gosto. Foi o primeiro filme em live action de uma equipe de super-heróis, né? E talvez tenha sido o filme que mudou a forma como o cinema via os super-heróis. Porque depois de X-Men, o filme, vieram trocentos outros filmes de super-herói, inclusive a própria série X-Men no cinema. Alguém se lembra como eram os filmes de heróis até então? As referências que a gente tinha de filme de herói antes disso era o Batman, né? Que tiveram uns filmes mais ou menos e tiveram muitos filmes muito ruins. É verdade, nossa. Esse Batman aí era bacana, cara. Eu acho que foi quando começaram a respeitar um pouquinho mais os filmes de heróis, entendeu? Eu acho que só o primeiro Batman. Até os dois Batmans do Tim Burton, eles foram bem fiéis à ideia que ele tinha, né? Que as HQs apresentavam e tal. Mas o retorno é ruim. Porque até então, os filmes baseados em heróis, eles, vamos dizer, eles respeitavam à risca tudo que continha nos quadrinhos. O uniforme, as origens, os vilões. Eu acho que um dos grandes méritos do primeiro X-Men foi que ele ousou adaptar, fazer realmente uma adaptação pro cinema. Ele pegou tudo aquilo do quadrinho que funcionava na tela e colocou lá. Mas tudo aquilo que não funcionava bem, ele retirou. No início eu brinquei do colan do Wolverine. De fato, cara, não ia funcionar o cara usando a roupinha amarela, o outro usando uma roupa azul colada. Cara, não ia fazer sentido, né? Inclusive, houve uma piada dentro do filme sobre isso. Que o próprio Wolverine veste aquela roupa preta nesse primeiro filme e ele fala pro Ciclope, né? Ó, a gente tem que usar isso aqui mesmo. E aí ele vira e fala pro Wolverine, você queria o quê? Um colar amarelo? Eu citei justamente essa parte. E não só isso, né? Ele também meio que mudou a origem de alguns personagens. Eu acho que o caso mais emblemático seria o da Vampira, justamente para encaixar melhor naquele, naquele universo. Claro que teve muitos fãs que chiaram, mas no geral, essas atitudes, elas fizeram. Opa, é o primeiro filme de super-herói que não agrada só quem é fã do super-herói. Agrada o cara que gosta de cinema e que vai lá assistir um filme. Acho que o primeiro filme foi basicamente isso. Eu me lembro de filme de herói na época, era Superman e Batman, né? Os outros filmes eram aqueles da Marvel Bzão lá, pode ser considerado até trash. E tentava se manter fiel demais, né? Teve um filme do Spawn que puta merda. Estragaram o Spawn demais. Não, mas olha, mas eu vou te falar uma coisa. Hoje eu concordo com você. Mas na época eu era guri e eu gostei do filme pra caramba. Na época, principalmente os efeitos. Na época eu curti demais. os efeitos a gente tem que falar, realmente eles eram top pra época. Pra época. Pois é. Não, mas a gente tem que falar também uma coisa. Antes tiveram outros filmes da Marvel que eram muito bons, cara. Por exemplo, Blade. É um filme da Marvel. Sim, e é muito bom, cara. É. É um, seria uma injustiça, bem lembrado. Pois é. Realmente. Pois é. Blade 1 e 2 são excelentes. Não, até o 3. Até o 3, pro nível de filme que a gente tá citando, que são filmes de heróis, ainda é um filme dentro dessa categoria, porque pode ser dito bom, cara. Ele não é ruim se você for olhar a maioria dos filmes de heróis. Deixa eu só confirmar. O 3 é aquele que a menina usa um arco e flecha, isso, um laser que derrete. Ai, meu Deus. É, a gente vê que o filme não é muito bom, mas é como a gente viajar demais. Os filmes de heróis, a maioria dos outros filmes de heróis eram muito piores do que ele. Talvez até o X-Men tenha sido o melhor filme de herói. É, até aquele momento o X-Men 1 foi o melhor filme. E como eu disse, ele trouxe um realismo, foi uma decisão acertada. Isso agradou o fã dos quadrinhos, não o fã. Quem não conhecia o Wolverine passou a gostar. E algumas adaptações, vamos dizer assim, até ousadas. Por exemplo, o Wolverine, o próprio Hugh Jackman, que é o grande astro da série. São 6 filmes e ele é o astro dos 6 filmes. Claro, claro. Certeza absoluta. Até a fisionomia dele é totalmente diferente do Wolverine dos quadrinhos. Sim. O Wolverine dos quadrinhos é peludão, é baixinho. É quase um animal. E eles ousaram, pô, se colocar um cara peludão, baixinho e carrancudo, não vai colar no cinema. No cinema tem que ser um galã bonitão pra mulherada apaixonar. E mesmo a decisão que, poxa, ele foge do personagem, mas adaptar pro gosto do cinema, eu acho que foi uma decisão acertada. É verdade. X-Men, o filme, todo mundo concorda que foi um marco do cinema por trazer, né, a equipe de heróis, por trazer toda uma nova roupagem e impulsionar até os filmes de herói que viriam a seguir. X-Men 2, quem gosta de X-Men 2? Cara, eu acho que X-Men 2, ele conseguiu prender todo mundo nos seus primeiros 40 segundos, que é aquela cena que o Noturno aparece, usando teletransporte a torto e direito, batendo em vários... né, guardas, e cara, foi uma cena fantástico. Espetacular, cara. Dali em diante, o filme podia ser a bosta que fosse, que todo mundo já tava vidrado no negócio. X-Men 2, eu acho que ele foi muito feliz por dois motivos, né? Ele primeiro manteve tudo aquilo que ele acertou no primeiro. Apesar de manter, poxa, vamos ser sinceros, pega o Homem de Ferro 3 e você vê que não manteve porcaria nenhuma dos outros dois. Só de manter a coisa que deu certo no primeiro já é um grande mérito. E outra, eles tiveram a grande sacada de dar o destaque para a história do Wolverine, que, como eu disse, é o grande aço. O 2, na verdade, seria um filme do Wolverine que tem os outros acontecimentos paralelos àquele, mas é basicamente... O X-Men 2, ele foi um filme que... ele já começava a introduzir o X-Men Origins, né? Eu acho que o Origins surgiu depois da bomba e da recepção negativa do 3. Que eles... opa, a gente vai continuar na história que todo mundo odiou ou vamos tentar recomeçar uma outra história pra ver se a galera volta a nos amar? O 2, até o Externo falou que os primeiros momentos dele ali que foram bons. Eu gosto do 2 até o momento da invasão da mansão. O início do filme também. É, mas ali já tinha o quê? Mas é bem nele. Antes de você falar do confronto final, a respeito do 2 ainda, eu acho o seguinte... que o filme todo é muito bom se você tirar todas as cenas de ação, porque os diálogos ali, cara, eles te fazem aprofundar na história dos X-Men mesmo. Ele mostra alguns detalhes muito bons. Eu achei que o filme é um filme bom. Eu só acho que a ação do filme é muito mal projetada, até sim, porque é um filme que não pode mostrar sangue, não pode mostrar violência, porque a classificação não deixaria. A classificação é baixa. Então eu acho que isso aí comprometeu muito o que deveria ser o filme de verdade. Sim. Entendeu? Uhum. Tanto que a maior luta, que seria do Wolverine, com a que eu imaginei, apesar de não citarem, seria X-23, né? Uhum. Você meio que não entende, é rapidinho a luta, você não entende muito bem o que tá acontecendo, acaba muito rápido. O segundo realmente é bom. Inclusive, ele acentua aquela questão da amizade do Magneto com o Xavier. Que é muito legal. Que é legal. Eu gosto muito do segundo filme. o confronto final, aí eles já jogaram merda no ventilador. Pois é. Pra mim, o pior filme da série até agora. Não sei se vocês concordam, mas eles pegaram, poxa, a gente mudou tanta coisa nos dois primeiros e a galera ainda curtiu, vamos mudar mais coisa. Só que eles erraram na mão, cara. Aí eles mudaram demais. Aí eles chutaram o balde. Mas aí tem um simples nome, cara, que fez o filme virar uma bosta. Fênix Negra. Por que que acontece? Eles tinham um roteiro pra seguir, que era aquele que era do quadrinho. Cara, e na minha opinião, tá? Minha opinião de bosta, né? Não, talvez eu nem tenha gabarito pra falar isso, mas pra mim é uma parte da história que não funciona nas telas. É, não sei, eu acho que funciona. Mas eu acho que foi mal executada. Deviam ter explorado mais. Talvez, por exemplo, olha o que a Marvel tá fazendo agora. O Thanos, ele é... Já foi dito até que ele vai ser o grande vilão dos Vingadores. Mas já vai sair Vingadores 2 e o Thanos ainda não apareceu. Ele só apareceu em cenas pós-crédito. Então, quer dizer, a Marvel tá montando todo um cenário pro Thanos aparecer. Talvez o que devia ter sido feito com a Fênix é isso. Trabalhado com mais paciência e ir levando até chegar um momento do ápice. Há de se convencer que são momentos diferentes. A Marvel tá com esse projeto fantástico, ultra genial, mas, pô, assiste o Homem de Ferro 1. Você vê que foi totalmente tímido, cara. Homem de Ferro 1, que seria o primeiro que começou tudo isso, foi um projeto tímido demais perto do que virou hoje. É, a gente assiste hoje, nota, a diferença é notável até. Quando você fala, pô, a Fox devia ter feito que a Marvel... Opa, pera aí. A Fox, ela lançou um filme que fez um sucesso talvez muito maior do que ela esperava. Inclusive, o orçamento do primeiro X-Men, ele foi um orçamento ridículo, cara. Eles só melhoraram no segundo filme. Você vê que até a maquiagem dos personagens mudou drasticamente, cara. Por quê? Porque eles viram que funcionava a coisa. Mas o primeiro X-Men era um filme B. E se você for olhar até o elenco, você fala, ô, Halle Berry. Halle Berry não era a Halle Berry que é hoje. Ela não tinha ganho o Oscar. O próprio Hugh Jackman, o Wolverine que tornou ele famoso. O Magneto, ele ainda não tinha sido Gandalf. Então, tipo, o elenco era muito bom, mas foram apostas, cara. Ninguém ali era nome estabelecido. Inclusive, uma curiosidade é que o Wolverine era pra ser o Douglas Scott. Era o vilão do Missão Impossível 2. Aí nem ideia de quem seja o Douglas Scott. Aí tá vendo? Mas aquele vilão do Missão Impossível 2, ele só não foi o Wolverine porque tava gravando Missão Impossível 2. Mas se ele fosse Wolverine naquela época, você ia lembrar dele hoje. É, de fato. Você ia saber quem é. Pois é, rapaz. Então, eu acho que é desleal fazer essa comparação. O que eu acho é, eles fizeram dois filmes fodas e, opa, vamos mudar demais. Aí resolveram matar o Ciclope, matar o Professor Xavier. Tipo assim, o Ciclope, cara, por mais que muita gente odeie o Ciclope é um dos personagens mais constantes da série X-Men, cara. Ele é muito importante, né? Inclusive na saga recente dos quadrinhos, a gente até gravou aqui do X-Men versus Vingador. E é engraçado, o cara que fez o Ciclope não é o mesmo que fez o Ciclope nos outros filmes e eu não consegui achar o nome dele. Mas o Ciclope, ele é meio colocado no segundo plano nesses filmes, né, cara? Ele tá mais ali pra ser o antagonista do Wolverine, no caso de amor com a Jean Grey. Eu, pelo menos, eu vejo assim. Verdade. Mas o que mais não funcionou no terceiro filme? Eu queria que vocês falassem sobre o Juggernaut, né? Que seria o Lunático, né? Nada a ver, cara. Ele foi um dos personagens mais nada a ver que teve no filme pra mim. Tipo, eu esperava... Cara, eu queria muito a luta dele com o Colossus, porque o Colossus aparece no segundo filme. Não, mas você não citou o que é mais importante. Vamos ver se o Hatter sabe o que é mais importante sobre o Lunático, que eles ignoraram totalmente no filme. Eu sei o que é mais importante. Diga. Mais importante que o nome dele não é Lunático, é Fanático. É verdade. Não, mas sério. É, cara, puta. O Fanático primeiro não é um mutante. Já começa por aí. E a forma que ele aparece no filme, cara, eu achei mal feito, porque ele não tem peso, ele não tem física. Ele destrói uma parede como se a parede não estivesse ali. Mesmo que fosse de papel, cara, o cara tem uma reação a atravessar uma parede, entendeu? Então eu acho assim, que exatamente por conta disso, por conta desses efeitos que eles não conseguiram reproduzir de uma maneira satisfatória, não houve uma luta dele com outro mutante que fosse equivalente, entendeu? Eu acho que ele ter aparecido ali do nada também, ele é o irmão do Xavier. Então chega ali do nada, o cara aparece, não tem peso nenhum, não tem importância nenhuma pra série. Aí eles tiram o Colosso, que apareceu no segundo filme, colocam o Anjo, que também pra mim apareceu lá até hoje. Eu nem lembro qual foi a importância do Anjo. A experiência, né, de transformar os votantes em seres humanos foi feita nele, né? Mas mesmo o terceiro filme tendo sido assim, bem ruim, com certeza ele arrecadou uma grana. Ele arrecadou uma grana violenta. Que valeu o investimento. Vocês querem tentar puxar o dado de bilheteria dele ou não precisa? Não sei, mas o dado de bilheteria eu posso citar. O Piratas do Caribe 4, que lucrou absurdos e a Disney colocou na geladeira por causa da recepção, cara. Olha aí. Foi horrível. Lucrou, mas e as perspectivas de continuar lucrando, tendo em vista a péssima recepção? Piratas do Caribe 4 foi o que mais lucrou da Disney. E a Disney botou a série na geladeira por causa da recepção. Olha aí. Pô, então. Foi uma atitude acertada, entendeu? Não é todo mundo que tem essa coragem. Justamente. É. Eu tô falando que foi errado. Eu tô parabenizando a Fox por ter decidido isso. Logo depois eles acertaram, lançaram o melhor filme da franquia, na minha opinião. Primeira classe, né? Vou falar um pouquinho do Wolverine Origins aqui, que era pra ter sido uma história foda, porque a origem do Wolverine, ela, nos quadrinhos, ela é legal, é a forma, a questão da experiência que foi feita, tal, o porquê dele ir até lá. Transformaram o filme só colocaram um penteado legal no Hugh Jackman e boa. Cara, eu vou te dizer assim, eu gosto do Wolverine, mas eu não sou fã dele. Se eu fosse falar assim, dos mutantes que eu tenho mais interesse, sempre foi o Noturno, muito antes dos filmes aparecerem. Eu sempre, sim, fui muito mais fã do Noturno. Até porque o Noturno no filme é fraco, né? Vamos ser sinceros. E a origem do Noturno e toda a questão por trás do personagem é muito legal nos quadrinhos. Assim, eu sempre gostei muito dele porque, apesar dele ser um mutante, ele tem uma aparência diferenciada, entendeu? Uhum. Então isso aí sempre me atraiu muito. Então, quer dizer, como eu nunca fui muito fã do Wolverine, não acompanhava os quadrinhos dele e tudo mais, eu vou dizer que eu não achei o filme Origins muito ruim. Eu achei assim, que pra quem não leu os quadrinhos como eu, é um filme interessante. Ele não é o melhor filme que eu já vi. Isso aí, sem dúvida. Eu acabei me divertindo vendo esse filme do Wolverine. X-Men Origins era aquele lance, né, do Wolverine. Um personagem que eu gosto dele desde a época da série dos anos 90 de TV. Eu gostava dele mais que dos outros, naquela época, porque eu acho esse lance dele ser carrancudo. Foi uma parada que eu sempre gostei, né? O cara tiradão, que zoava todo mundo. Aquele lance dele sentir o cheiro é uma parada que eu sempre gostei muito, né? Muito animal. Aquele lance animal. E eu esperava muito do filme, bicho. Do X-Men. Eu digo que o X-Men Origins ele sofre o mesmo mal do primeiro filme do Capitão América. Os 20 primeiros minutos são fodas pra caralho. São muito bem feitos. Se o filme fosse só os 20 primeiros minutos, tava ok. Mas o problema que eu vejo no X-Men Origins é o que eu disse do X-Men 3. Eles mudaram coisas demais sem nenhuma necessidade. Primeiro, inventaram uma cópia do Noturno só pra colocar o Will.i.am no filme, porra. Que ele... Foi paia. Isso aí... O que aquele cara tá fazendo aí? Isso foi muito paia. Não. Ah, o Gambit vai estar no filme. Vamos colocar o Gambit. Qual que é a importância do Gambit no filme? Além de ser... O Gambit tem história massa também, cara. O Gambit é um cara maneiro. Estão cogitando fazer um filme só pra ele, mas no filme... Já vai rolar, já fechou. O Jason... Como é que é? Jason Tatum, que vai ser o Gambit. Mas no filme do X-Men Origins, Gambit, ele tem pouca ou nenhuma importância, cara. Ele aparece lá, faz os movimentos maneiros... Tá, beleza, ponto. Parou por ali, cara. Outros defeitos também muito grandes que eu vejo no filme. Não tem problema nenhum inserir mutantes novos, cara. Mas tem um problema quando se insere um mutante novo sem carisma e deixa de aproveitar outros mutantes tão importantes pra história, cara. Sem contar, eu acho que é o que todo fã fica louco, o que eles fizeram com Deadpool. Se bem que vou ser sincero. Tem muita gente que fala mal, assistiu o filme, nem sabia quem era Deadpool. Só quem lia quadrinho que sabia. Tem um monte de poser. E nem sabia que o Wade era o Deadpool, né? Tem muito poser aí pra... fizeram com o Deadpool. Nunca leu uma história do Deadpool e tá conversando fiado. Tô de olho no você, hein? Tô de olho nessa zoeira aí, hein, doidinho? Tô de olho. Mas, de fato, o filme, ele os 20 primeiros minutos foram todos bem e começaram com uma atrapalhada atrás da outra. Aí vamos colocar. Aí eu fico imaginando a conversa dos executivos na hora de criar as cenas. Imagina um cara que corta a bala com a espada. Não, é maneiro. Então vamos fazer ele cortar a bala com a espada e matar duas pessoas porque ele cortou a bala no ponto certo. Genial, é um mutante foda, porra. Não, é o poder legal, do Wade não é esse, não. O poder do Wade não é esse, porra. Além disso, o cara tem um cálculo matemático do caralho, né? Vamos fazer uma cena emocionante. Vamos fazer uma cena do Wolverine andando de moto, destruindo um helicóptero, mas não pode ter sangue. Então vai ser uma cena totalmente fantástica e você não vai ter medo do cara se machucar, porque não pode mostrar sangue. Pois é, cara. Muitas coisas não foram explicadas. Esse lance do início, o início real da disputa dele com o Dente de Sabre, do Wolverine com o Dente de Sabre, nunca foi explicado. Nunca foi explicado o porquê da perda de memória dele, com detalhes, aí vão me colocam, que é porque ele deu um tiro, ele tem um crânio de adamantium, então se ele tomar um tiro de adamantium num ponto certo do cérebro, e isso me faz crer que o cara lá também tem um poder, uma mira genial, porque ele conseguiu acertar justamente o ponto certinho do cérebro onde a bala vai ficar alojada e vai fazer com inclusive que esse tudo. Lance da perda de memória parece que foi explicado nos quadrinhos, que é porque como ele vai envelhecendo, os neurônios vão morrendo e vão regenerando novos neurônios. Por causa disso, ele, de tempos em tempos, ele vai perdendo a memória mais antiga e vai mantendo só a mais recente. Uma explicação melhor do que o cara dar um tiro na cabeça, no ponto certo, no lugar certo, que apaga a memória do cara. Não sei não, hein? Inclusive, eu acho que essa explicação nos quadrinhos foi dada no... Eu não sei se foi nesse, mas foi numa série do Universo Alternativo, onde no futuro o Wolverine encontra o verdadeiro irmão dele. Foi aonde o pessoal falou que esse lance de colocar o Dente de Sabre como irmão do Wolverine foi um erro, assim... um dos maiores erros da franquia. Cara, olha, eu vou falar como quem não leu, tá? Eu não conheço realmente, mas pra mim essa solução de que os neurônios do cara vão morrendo é ridícula, cara, porque ele mesmo não morre, ele só se regenera. Então, se o neurônio tá com problema, ele vai se regenerar, ele não vai morrer e dar espaço pra um novo. Já começa por aí, na minha opinião. Aí eu não sei. Outra coisa que pra mim... É, de fato. Pois de é, fato. E outra coisa que pra mim seria muito mais aceitável era realmente o Dente de Sabre ser irmão dele. Por quê? Porque o cara vai poder viver uns 400 anos. Quem é que vai poder viver 400 anos junto com ele? O Dente de Sabre, cara. É, ele tem, eles têm poderes semelhantes. Poderes pode dos dois ser ridículo. Pode ser ridículo, mas pra mim é o que faz mais sentido. Eu sei que muitos fãs não gostaram de X-Men Origins e logo depois saiu, talvez seja um dos melhores, o melhor filme da franquia, né? Que é o X-Men Primeira Classe, que pra mim, pessoalmente, eu considero o melhor filme disparado. Eu também, cara. Até porque eu gosto do Wolverine, mas o melhor personagem dos X-Men é o Magneto, cara. De fato. E o Magneto, ele fez as vias do Wolverine nos outros filmes. Você concorda comigo, Sterno? Pelo menos eu vejo assim. Se não, o Magneto ali, ele foi o personagem que nos outros filmes era o Wolverine. Eu não sei o que tá acontecendo, cara, porque é o seguinte, eu não gostei muito do Primeira Classe. Caraca, como assim? É sério, não sei, cara. Eu acho que a maquiagem não me agradou muito. Eu acho que alguns conceitos ali, da forma que os X-Men acabaram se juntando, não me agradou. A história do Magneto com o Charles, pô, perfeito, não tenho o que reclamar. Agora, no geral, eu acho que eu gostei mais do primeiro filme dos X-Men do que do Primeira Classe. O que eu gostei do Primeira Classe é que ele, sim, mudou muita coisa, mas as coisas que ele mudaram acrescentaram demais. Por exemplo, na minha opinião, a dinâmica do Xavier com a Mística, cara, poxa. Muito legal. Legal. Cara, foi muito bem feito. Eu vou ser sincero, eu tinha um medo absurdo de como a Emma Frost ia ser colocada no cinema. Porque a vampira não me agradou. Mas a Emma Frost, cara, ficou perfeita. Ela é aquela mulher nos quadrinhos, cara. Ficou muito bom, cara. Ficou muito legal, né? Mas acho que muita coisa em Primeira Classe ficou legal. Fora o relacionamento do Xavier com o Magneto, que nesse filme é muito mais explorado, até justificado, porque se trata disso, né? O filme. A questão histórica, eu acho que o personagem que era do Kevin Bacon também, ele é muito interessante. Porque o cara queria extinguir totalmente a raça humana através de uma guerra nuclear, porque ele se acha são os filhos do átomo, né? Inclusive, ele é o único filme que usou essa frase, nós somos os filhos do átomo. Então, eu achei isso muito legal, muito emblemático. Assim, eu achei o filme, ele foi um pouco... eu acho que tentaram explicar um pouquinho demais algumas coisas, né? E isso aí acabou não me agradando. Na verdade, o que me incomoda muito, eu já citei isso no podcast algumas vezes, e referindo ao Super-Homem, que eles criam um personagem que é o top do top, e depois eles ficam tentando arrumar maneira de destruir o cara. Né? Isso acontece muito também com o Magneto. Uhum. O cara tem um poder que já falaram várias vezes na série de filmes, que é incomum. E se ele realmente usasse os poderes dele da maneira que ele pode usar, cara, não ia ter pra ninguém. Uhum. O Xavier é a mesma coisa, entendeu? E aí precisa os dois, que são o máximo, ter que juntar uma galerinha mais ou menos pra fazer o trabalho que eles poderiam fazer sozinho. É. Não sei, cara, isso me incomoda muito. Sim, de fato. Tem pontos negativos no filme. Uma coisa que eu não gosto no Primeira Classe foi, o Stern até comentou, da maquiagem, né? A maquiagem, principalmente do Fera, ficou muito ruim. Nossa, é realmente. A maquiagem dele muda em todos os filmes, a gente não tem o que discutir, né? É, mas, cara, o Fera no confronto final, pra mim, podia deixar o Fera daquele jeito. Vocês lembram do Fera no confronto final? Concordo. Eu acho que podia deixar daquele jeito. Uma coisa, velho, o Taylor Lautner, o lobinho da saga Crepúsculo, chegou a ser cotado pra ser o Hank McCoy. Olha aí. Será que isso tem alguma coisa a ver com o Crepúsculo? É, provavelmente porque ele já era um lobisomem, né? No Crepúsculo. Ridículo, né? Ridículo. E aí, mais recente agora, foi lançado nos cinemas o Wolverine Imortal, que prometia trazer de volta o Wolverine pro top dos filmes do X-Men, e que narra, inclusive, o que é considerado por muitos a melhor saga do Wolverine nas HQs, né, que é o período dele lá no Japão. E falhou miseravelmente, né? Falhou miseravelmente. Acho que eu só ouvi críticas sobre esse filme. Eu nunca li Eu, Wolverine. É, são duas histórias, talvez as duas histórias, melhores histórias do Wolverine. Eu vejo que foi uma boa adaptação, cara. Eu acho que adaptou bem. A minha única, vamos dizer, a crítica seria o Samurai de Ferro lá. Samurai de Prata. De Prata, que... Olha, spoiler, né? Não pode falar? O filme é recente, né? Não pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Já. Ele é recente, já vai fazer um ano e meio, dois anos quase. Então tampa os seus ouvidos durante os 10 segundos aí. Se você não quer saber. O que me desagradou foi o fato dele ser um robô. Fora isso, cara... Foi o que me desagradou também. Concordo que não é o melhor filme do mundo. Concordo que tem várias falhas. Mas, no geral, é um filme nível Thor 2, sabe? Uhum, é um filme, assim, que você sai, se diverte, você não vai... Eu, por exemplo, eu não lembro de 80% do filme, vou ser sincero. Ai, tá vendo? O lance lá de proteger a menina, mas é um filme que, poxa, eu saí com aquele... Sabe aquele sorriso no rosto? Pô, legal. Foi um filme na média, né? Externo, você quer falar alguma coisa sobre o Mortal? Não, cara, pra mim, a minha frase falhou miseravelmente, pode ecoar o resto do cast. Olha aí. Tá bom. Foi um filme muito ruim, cara. Muito ruim. E eu, que sempre fui muito fã do Silver Samurai, pô, bicho, eu esperava ver o cara ali, entendeu? Usando os poderes dele. Uhum. Pô, foi muito frustrante, cara. Eu acho que faz sentido pelo contexto high-tech que tava pregando ali pro Japão naquele. Eu concordo que é a mesma coisa de pegar o mandarim e mudar ele totalmente, como aconteceu no Homem de Ferro 3. Concordo. Mas. 3. Ele faz mais sentido que o mandarim do Homem de Ferro 3. Faz sentido pelo toda a tecnologia envolvida ali. Apesar de ter um pouquinho de magia, né? Que transportar o poder do Wolverine pro outro cara. É, mas isso até nas HQs já falou que tem. Tem mutantes na HQ que tem fator de cura por causa dele. É a clone dele, né? A própria clone dele. Nos quadrinhos tudo pode, né? Você quer ver, mudando aqui, saindo totalmente dos X-Men, uma coisa que eu sempre me perguntei: como que pode existir uma clone da Supergirl sendo que a pele dela é impenetrável? Fio de cabelo, se ela derrubou um fio de cabelo, acho que dá, hein? Pode ser. Ela menstrua, ela é mulher, ela menstrua. Olha que beleza. Olha aí. O cara foi lá no banheiro, pegou o pote dela e usou o DNA. Olha aí. Caramba. Olha aí. existem projetos futuros do X-Men, lógico, a saga, já, o Bryan Singer inclusive já anunciou X-Men Apocalipse, que vai ser lançado em 2016, e aí sim, talvez, o maior confronto entre mutantes do cinema. Com o sucesso que a Marvel tá fazendo, com o dinheiro que ela tá fazendo, tá todo mundo querendo entrar nessa onda também. A Fox, pô, vou fazer o reboot do... Já vai fazer o reboot do Quarteto Fantástico, vai misturar com os X-Men, então, pra fazer a união deles, um universo só. A Sony tem só Homem-Aranha, não, vamos fazer o filme do Zilão dos caras, vamos fazer o filme do Venom. Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro com isso também, né? É. Eu acho que quem tem a ganhar são só nós, né? Se for bem feito. Se for bem feito. O Bryan Singer, ele é o diretor do X-Men 1 e X-Men 2, da franquia original, os dois melhores filmes, né? Sim, é um bom sinal, né? É um bom sinal, já é um bom sinal. É, pelos trailers que eu assisti de X-Men Dias de Futuro Esquecido, cara, eu tô achando que esse filme vai ser o definitivo, os outros seis vão sumir. Cara, sabe qual que é o problema? Esse é o melhor de tudo. Sabe qual que é o problema? Pelos trailers do X-Men Origins, eu dizia que ia ser o mais foda. Você compartilha disso comigo, Esther? Compartilho, velho. Ah, tipo assim, eu já achei o filme bom, mas eu realmente pensei, caraca, esse vai ser o filme do ano. Pensava isso mesmo. Eu digo nem só pelos trailers, acho que por todo o trabalho. Acho que foram lançados dois ou três sites de mentira só pra trazer informações sobre o filme, sobre os personagens. Teve o site lá que falava que o Magneto foi quem conspirou pra matar o Kennedy e tal. Então, já tem mais dois ou três sites desse nível. Então eu acho que o trabalho que está sendo feito em volta do filme, ele tem me agradado muito, tem acompanhado, e eu acho que por causa disso. Um outro filme que é boato, não foi... Dois filmes que são boatos, não foram confirmados. É o Deadpool. Esse eu acho que não sai. E o Wolverine Mortal 2. O que vocês têm a me falar sobre esses dois filmes? Vocês acham que ele pode sair? O que vocês pensam? Olha, o Wolverine Mortal 2 eu acredito que sim, pra consertar algumas coisas, né? Já que a crítica foi muito pesada em cima dele. Mas, pelo que uma pequena pesquisa que eu fiz aqui, parece que pode rolar também um filme só do Magneto. Será? Será se... Não sei. Eu acho que faz mais sentido um filme só do Magneto do que um filme sobre Deadpool. Deadpool sempre foi um herói com muitos fãs, mas dentro do universo dos quadrinhos, cara. E cagaram tanto. Inclusive, o jogo dele é uma bosta, né? É, mas aí é que tá. Mas o Deadpool, o que aconteceu? De um ano pra cá, ele conseguiu uma visibilidade muito grande. Inclusive, saindo o jogo dele. Ruim ou bom, o jogo saiu. Eles estão querendo empurrar o cara pra Mas cinema, aí eu entendeu? Me falo, como é que ele vai encaixar nesse universo que o Bryan Singer criou no X-Men 1, que acabou se tornando um ambiente mais sério. O Deadpool, cara, eu não consigo, ele é totalmente fora do padrão do que eu vejo ele pra dentro desse universo criado. Então, eu também acho que ele não se encaixa bem. Eu acho que não se encaixaria. Faz mais sentido um filme sobre Gambit, apesar do que não colocaram Gambit até agora, então eu não vejo por que fazer um filme só dele agora. Agora o do Magneto faz muito mais sentido, pelo menos pra mim. O Magneto pra mim é mais foda que o Wolverine, muito mais, mas enfim. Um comentário sobre o Gambit, que vocês sabiam que o Jean-Claude Van Damme, ele teve quase pra interpretar o Gambit em X-Men 2? Cara, eu acho que não tem nada a ver, velho. O Van Damme é muito baixinho, muito forte, ele... eu acho que a escolha do Gambit, que a gente viu lá no segundo filme do Wolverine, cara. No primeiro, né? No primeiro filme do Wolverine. Eu acho que foi uma escolha muito boa, cara. Porque o cara tem aquela carinha de malandrinho, cara de bandido, de que tá vivendo a vida um dia de cada vez. Eu achei a escolha legal, cara. Achei que a maquiagem ficou boa. A aparência física do camarada não tem nada a ver com o que a gente conhece dos desenhos animados. Mas eu gostei, me agradou. Olha aí. Mas só pra terminar aqui o lance dos filmes futuros, o Wolverine Mortal 2 fica a dúvida, porque o Hugh Jackman já anunciou que talvez ele não continue no papel, né? Ah, mas ele já assinou um monte de contrato aí, vai estar até no Apocalipse. Tá a mesma coisa do Robert Downey Jr. Ah, não quero ser mais Homem de Ferro. Xuxa ele de dinheiro pra ver se não vai fazer. É, não, verdade. Eu não sei não, porque realmente esses filmes que ele tá pra fazer agora já tava tudo dentro do contrato. E pelo que eu fiquei sabendo, ele não vai fazer nada além disso, entendeu? Inclusive, só pra comentar, o Downey Jr. deve fazer só os Vingadores 2, né? É, também tem isso. Donald Jr. também tá querendo não fazer mais. Até porque, eu acho assim, esses caras já devem ter visto a merda que dá quando você faz muitos filmes de sequência. Né? Então, acho que ele não tá querendo se queimar, entendeu? Cara, mas você tem duas opções, Sterno. Ser reconhecido eternamente por um personagem que marcou a infância. Ou não ser reconhecido. Se você não é autor top de linha, o tipo, por exemplo, você pega um De Niro, o cara não é reconhecido por um papel só. Ele é reconhecido por uma série de papéis, mas ele é um ator fora de série. Uhum. Agora você pega, por exemplo, o que você vai me falar do Luterrino? Você vai lembrar dele só por causa do Hulk. Tipo, é um personagem que ele fez, marcou ele. Se ele não tivesse feito isso, não ia ser lembrado. Ia ser um cara esquecido, cara. Cara que ninguém... Então, tipo assim, eu pelo menos eu acho, por exemplo, Chris Evans. Chris Evans é um cara que tá aí e tudo mais, tá fazendo sucesso dele. Mas se ele não fizesse, por exemplo, Capitão América agora, você ia lembrar dele do quê? Do Tocha Humana? Não, eu ia lembrar dele do Tocha Humana, né? Scott Pilgrim. Agora, cara, o que eu acho que esses caras não estão querendo fazer é o seguinte: virar um Christian Batman Bale, por exemplo. Entendeu? Eu só lembro do cara de Batman, velho. Eu acho que o Christian Bale é um caso diferente porque ele é um ator foda. Você olha, compara os filmes dele, por exemplo, o Robert Downey Jr. O Homem de Ferro salvou o Robert Downey Jr., cara. Robert Downey Jr. tava esquecido. Ele tava esquecido. O Christian Bale, ele tava vindo de uma sequência de bons filmes, cara. Pois é, mas agora ninguém lembra dos filmes que ele fez antes. Só lembra dele como Batman. Isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? O Hugh Jackman mesmo é um, cara. Quem fez o Hugh Jackman foi o Wolverine. Ele vai ser Wolverine. Eu não lembro de nenhum papel dele antes de Wolverine. Não, e ele fez outros filmes depois também. Ele fez aquele Gigante de Aço lá, que é uma bosta, mas... Cara, você lembra que ele fez o filme? Você não lembra que é ele, cara. Na verdade, o Hugh Jackman é uma grande surpresa, porque ele historicamente era um ator da Broadway, ele fazia musical, cara. Fazia musical. Neil Patrick Harris, que é o que faz o Barney Stinson da série How I Met Your Mother, uma vez disse que o Hugh Jackman é o único hétero da Broadway, né? Olha uma aí. Brincadeira. Porque o cara vivia fazendo musical, tanto que no Les Miserables, que é um filme foda que eu gostei bastante. O cara chutou bundas, porque o lance dele... Eu até entendo ele não querer fazer mais o Wolverine por causa dessa veia mais musical dele. Nem é por isso, cara. Ele não quer fazer o Wolverine porque ele tá ficando velho. O Hugh Jackman tem mais de 40 anos. E nesse último deu pra perceber que ele tá velho. Essa é uma verdade, entendeu? Então chega uma hora que o camarada não aguenta mais, cara. A questão do Wolverine é que ele tá ficando velho. Ele falou, olha, eu não posso ficar fazendo mais o personagem porque eu tô ficando velho. Não dá mais pra poder ficar... Toda vez que eu vou fazer o Wolverine, eu tenho que ir lá malhar e bombar e ficar grandão de novo, entendeu? E isso deve estar acabando com o corpo dele. Com certeza. Aí é foda, né? Como ele foi um cara que foi tão, assim, bombardeado no mundo inteiro. Como é que você faz pra acostumar os espectadores que o rosto do Wolverine agora é diferente? Mas aí eu resolvo isso fácil. Tem um cara no Nordeste do Brasil aqui que é mais parecido com o Wolverine do que o Hugh Jackman. Bicho, aquele cara é muito igual ao Wolverine, cara. Vamos postar aí um vídeo do cara aí, que tem no YouTube, e depois os ouvintes aí tiram suas conclusões. Não, mas sério, eu vejo como dilema que eles estão fazendo pra fazer o um novo filme de Exterminador do Futuro. Porque você não consegue pensar no Exterminador sem ser o Arnold. E o Arnold tá velho, pô. É a mesma coisa, eu acho o Wolverine agora. Inclusive, eles armaram uma explicação pro Exterminador, vocês viram? Não. O Asa foi dar uma entrevista e falou que como o Terminator ele é feito de um tecido vivo, ele também envelhece. Por fora ele envelhece. Mas é uma explicação boa. Porque no segundo filme da série, quando ele toma uns tiros, aí a Sarah Connor fala pra ele, né? Mas e essas feridas aí? Se você não pudesse curar, você não serve pra gente. Aí ele falou, não, eu sou feito de tecidos vivos e sendo um exoesqueleto. Então, vai regenerar e tal. Então é aceitável. Caraca, olha o naipe da desculpa. Vai ter uma desculpa dessa. Vai ter, eles querem colocar o Schwarza lá de qualquer jeito. Agora, eu vi uns vídeos do Schwarza, ele tá grandão de novo, viu, velho? Ele não tá igual quando ele era jovem, não, mas ele tá grande. Inclusive pro Conan, eu acho que ele vai dar pra um bom Conan, viu? Ele vai dar pra um bom Conan. Morreu de inveja dele agora, né, seu filho do Maria? Morri, cara. Caraca. vai lançar aí agora X-Men Dias no Futuro Esquecido. O que, que a gente tá esperando? O que, que você, meu caro amigo Patrick, tá esperando desse filme que vai sair ainda esse ano? Cara, pelos trailers, por tudo que foi lançado, por tudo que foi divulgado, pela ação de marketing que tá sendo trabalhada, eu espero ser um excelente filme. O meu único problema é que eu tinha a mesma sensação com relação a X-Men Origins e saí muito frustrado do cinema, mas muito mesmo. Então eu fico com medo das melhores coisas do filme já estarem no trailer e o filme em si... Olha aí. Meu caro amigo externo, o que, que você espera desse filme? Cara, eu tô apostando as minhas fichas no tempo do filme. Uhum. Se for um filme com menos de 2 horas, eu espero um filme mais ou menos. Se for um filme com pelo menos 2 horas e meia, aí eu já espero um filme um pouco melhor. Porque, cara, vai, até porque é muita coisa. Porque você acha que vai ter mais tempo pra desenvolver? Pra desenvolver em 1h40, por exemplo, entendeu? Que a maior duração que a gente tem visto aí é essa média de 1h40. Então, cara, tecnicamente falando, tecnologia pra fazer um mega filme, tem. Agora, Esther, me beija, seu lindo. Você falou tudo. Eu acho que o grande chance desse filme ser mais foda, mais épico do que todos os outros, é porque finalmente existe agora tecnologia pra fazer uma luta entre mutantes e sentinelas, cara. Eu acho que todo mundo que gosta de X-Men, que assistiu aquela série animada que passava nos anos 90 e jogava os jogos, tá doido pra ver uma luta dos mutantes contra as sentinelas, cara. E era impossível. E não aquela que a gente viu na sala de simulação, né? Combate, né? Pô, que foi terrível, né, bicho? Pelo amor de Deus. Pois é, cara. Pois é. Eu achei que veria... Olha pra você ver como é que o trailer... Ele fode a gente. Eu achei que veria uma luta de mutante já no segundo filme, não rolou, né? Não rolou. Pois é. Inclusive, uma coisa interessante que tem que comentar: a cabeça da sentinela que cai no segundo filme é baseada na sentinela originária dos quadrinhos, é idêntica. Que é bem legal. E a sentinela que saiu no filme agora, ela é um pouco diferente, né? É, vão ser duas sentinelas diferentes, porque são dois períodos diferentes. É, né? É a sentinela a primeira, do passado e a... Isso, a primeira ela é um pouco mais parecida com a dos quadrinhos e dos desenhos animados que a gente viu, né? E a do futuro, ela nem de metal ela é, que aí o Magneto não vai ter nenhum poder sobre elas, né? Elas são tipo de uma liga metálica, tipo T-1000, só que de peças... sólidas. Tá vendo? Isso que eu acho bacana, por exemplo, externo. Você criticou o fato de dar um poder super foda e depois não saber lidar com ele. Querendo ou não, eles encontraram alternativas pra enganar esse poder, né? Isso é legal. Evoluíram, isso, né? É legal. No terceiro filme, eles usam arma de plástico justamente por causa do Magneto. Claro, melhor do que botar uma kriptonita em cada esquina, justamente, né, velho? Pelo amor de Deus, né, bicho? Todo mundo tem kriptonita no bolso, cara. Pô, aí não dá, né? Eu acho que vocês falaram muito bem com a questão da trabalho de marketing e tal. O filme tem algumas coisas que me deixam um pouco preocupado. Duas delas é o Mercúrio e a Wanda. Vai dar uma briga boa. Vai dar uma briga boa no cinema. Porque a Marvel já colocou, já confirmou o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate nos Vingadores. E de fato a Feiticeira Escarlate, ela é muito importante nos Vingadores. Mas muito, muito, muito mesmo. Eu já tô. Já ouvi uma conversa aí de que a Marvel e a Fox estão naquele esquema assim. Vou botar no meu filme e depois que vem o processo eu vou pensar no que fazer. É, e foi uma parada tipo isso. Uma coisa, o Mercúrio e a Wanda dos X-Men que saiu, que são duas crianças. Né? Não sei se vocês viram o trailer. O Mercúrio, se colocar ele uma roupa de Backstreet Boys, ele dança tranquilo. Nossa, o da Fox dança. O da Fox. E a Wanda é uma menina, né? Uma menininha mesmo. E o Mercúrio e a Wanda dos Vingadores já são um pouco mais adultos. O cabelo do Mercúrio nos Vingadores é cinza e o da Fox não é. Olha só que viagem. Mas é importante, talvez, pro nosso ouvinte que não conheça, explicar o porquê que a Marvel tá colocando o Mercúrio e a Wanda nos Vingadores, sendo que eles são mutantes, né? Mas só pra explicar pro ouvinte, que na verdade os Vingadores da Marvel, todos os heróis da Marvel são Vingadores, cara. Todos os heróis da Marvel. Todos fazem parte do mesmo. Inclusive, universo. O Wolverine foi um dos Justamente. Vingadores. Não, todos, menos o Justiceiro. O Justiceiro, ele é persona não grata dentro da SHIELD. Mas todos os Vingadores, cara, todos os membros. da Marvel são Vingadores, cara. Então, é, Homem de Ferro, Magneto já participou de algumas histórias dos Vingadores, como o Stanley Wolverine, Homem-Aranha, e tem diversas histórias em quadrinhos que a Wanda, principalmente, ela é muito importante. Tem uma história que a Wanda, pra você ter uma ideia, a Wanda mata o Gavião Arqueiro. Olha só, será que vai acontecer isso no filme? Será que o Gavião Arqueiro vai morrer por causa de uma ilusão da Wanda? Não sei, mas olha aí, ela é muito importante. A Wanda, principalmente, ela é muito importante para os Vingadores, né? Ela também é importante, principalmente no universo recente dos X-Men, mas ela é muito importante. Mas ela é mais Vingadora do que Mutante. Mais Vingadora do que Mutante. É evidente, a Marvel não pode usar a palavra Mutante nos filmes dela. Ah, mas é que tá, eles já mudaram. Você não sabe qual vai ser a palavra que eles vão usar, não? Eles vão ser... Milagres. Eles vão ser os dois são como milagres. Como assim? Não, peraí. Eles são do Universal agora? É, bicho. É do Universal ou do poder de Deus? Ainda não... Milagre, eu não sei se, tipo assim, vai ser a palavra que eles usaram, ou quer dizer assim, eles estão ali, é um milagre e a gente ainda não sabe como definir. Que eu ouvi dizer, não sei se tá verdade, que a mudança seria que eles seriam a tentativa da Hydra de repetir o soro do super soldado que fez o Caveira Vermelha e que fez o homem de, o Capitão América. Também ouvi esse papo. Essa palavra milagre vai ser usada em primeiro plano agora para poder explicar os dois, né? Por causa dessa coisa, da cena pós-crédito. Mas vai ser isso mesmo? Milagre mesmo? Mas que ainda não é decidido e que podem ser chamados de inumanos. Ah, mais legal. Cara, hein? Velho. Mais legal. Tá na cara que a Marvel vai perder, né? Tá na cara. Cara, não sei. Só comentar aqui umas curiosidades rapidinho. A produção do filme do X-Men teve muitos problemas, né? A data de estreia foi antecipada em mais ou menos 6 meses. E por isso algumas cenas tiveram que ser cortadas. O filme teve que ser concluído em poucas semanas. E o filme acabou foi concluído poucas semanas antes da estreia oficial. E cara, a estreia foi arrebatadora. Arrecadou 55 milhões apenas em seu final de semana de estreia. E só nos Estados Unidos. No Brasil, mais de 550 mil pessoas assistiram no primeiro fim de semana. Tornou-se a segunda melhor estreia da Fox no Brasil e a terceira melhor na história do cinema no Brasil. Então, assim, não foi tão fácil fazer X-Men um filme. Teve bastante problema. E uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, Hugh Jackman foi um dos únicos atores a participar de todos os 6 filmes da franquia. Mesmo em primeira classe, ele foi lá e deixou a pontinha dele só pra poder falar que participou. E olha, e nessa cena ele não fala nada. Ele não fala nada. O pessoal nada. Vai recrutar ele, só levanta o braço e, tipo assim, vai embora. Verdade. Agora vamos, vocês são comentários? Vamos lá, comentários! São comentários! Akira, o episódio número 84. Olha só, o Zé Patrão, que eu tenho grandes suspeitas de saber quem é que posta usando esse nick, mas enfim, vou ficar quietinho porque eu ainda não tenho certeza. Ele diz muito bem, ele começa a frase, e eu acho que eu vou ler só ela porque ela já disse tudo. Eu concordo com o Patrick. Não. Cara, não. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Eu preciso dizer. Cara, é difícil, cara. Foda vai ser o ouvinte agora começar a trollar, que aí se eu concordo com o Patrick. Não, mas não. É, cara. Não, ele deve ter outro podcast, olha, outro Patrick. Não. Cara, todo mundo tem o direito de estar errado. No caso, Zé Patrão, ele não quer usar desse direito, ele quer estar certo, por isso que ele concorda comigo. Olha aí. E ele diz, agora sobre Akira, só tem uma coisa a dizer. Ele é do mesmo ano que nasci, e vocês ficaram falando que ele tem quase 30 anos. Tô velho pra pirilho! É, meu cara. Quero te enganar não, Zé Patrão, mas é verdade, cara. E a gente citou e vale a pena citar de novo, né, cara? Principalmente por conta do tempo, da idade do filme Akira, demonstra o quanto ele foi importante pra história do cinema, né, gente? E em todos os aspectos do filme... Né, a forma que ele foi executado e tudo mais, cara, é importantíssimo, cara, né? Parece que, que é considerado uma das melhores animações, né? Aqui, do lado ocidental, né? É considerado uma das melhores animações. A gente até chegou a comentar, né? Que pela academia, ele é considerado uma das 10 animações mais importantes do cinema. Então, deixa imagina, né? Agora, deixa eu te deixar mais triste, então, meu caro amigo. Outros filmes do ano de 88, ou seja, que estão fazendo 30 anos e talvez você não sabe. Você sabia que aquele Um Príncipe em Nova York, que o nosso querido amigo Ed Murphy, também é de 88, também está fazendo 30 anos, meu cara. Nós temos também, olha só, vamos pegar aqui, vou ver se na lista que eu tenho. Elvira, a Princesa das Trevas, como é que é o nome? Rainha das Trevas. Rainha das Trevas, também tem 30 anos, meus caras. Olha só, ó, também tá... Rambo 3 também tá fazendo 30 anos, meu cara. Caraca, Rambo 3 é de 88? É, de 88, também tá fazendo 30 anos. A Hora do Pesadelo 4, também 30 anos. Olha aí, também tá fazendo 30 anos. Nico, Acima da Lei, com o nosso Steven Seagal. Steven Seagal, o cara de mil faces. Olha aí. Então, meu cara... Crocodilo Dundee 2, meu caro. Você tá ficando velho, de fato. De fato. Melhor agora, filme da franquia, falar nisso, hein? Agora você quer ver um que vai espantar vocês? Rayman. 30 anos, cara. Rayman é? Não conheço. Eu queria saber qual que é ele. Corra que a polícia vem aí. Tá fazendo 30 anos, meu caro. Olha aí. Então, meu caro Zé Patrão, você tá velho, já pode começar a pagar o seu asilo. Desse jeito. Aí também sobre o podcast de Akira, nós tivemos um comentário do nosso amigo Vitor Hugo. E ele diz o seguinte: sobre Akira, eu vou dar um jeito de assistir, pois nunca vi. Cara, eu vou parar de ler aqui, velho. Como é que o cara nunca viu Akira e ainda tem coragem de comentar isso em público, bicho? Como? Oi, eu só vi o Akira no dia que eu gravei o episódio. Aí outro aí, ó. Mas eu expliquei no podcast também. Eu não assisti por causa dos próprios fãs de anime. Ah, você pergunta, poxa, aquilo é bom? É bom, é muito violento. Pô, verdade. Se eu quiser ver violência, eu ligo, vou lá alugar o hostel, o albergue. Tem violência pra caralho. Passa da morte, né? De verdade. É. Mas enfim, de qualquer forma ele continua parabenizando a gente pelo programa, disse que é muito bom, deseja sucesso a gente. Nós estamos precisando de muito sucesso, com certeza. E dinheiro, principalmente. Principalmente. E ele disse que sentiu falta do Thiago, cara. Uma coisa que eu não esperava ler aqui nesse programa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Pra quem não sabe, o Vitor Hugo, ele é querido ou não, ele é da família do Thiago. Ele vê o Thiago todo fim de semana. Como é que ele sente falta do Thiago? Aí, ó. Tá vendo? O Thiago tá mandando esses caras comentar aqui no cast. Não manda. Pois é, tipo, sério, o cara vê todo dentro do Facebook do Thiago, tem foto dele quase beijando a boca do Vitor Hugo. E como é que sente falta, velho? É isso, cara. Pô, verdade. Galera, com o podcast de Akira, eu descobri que muitos ouvintes nossos ainda não assistiram. A galera comentou lá comigo no Facebook que não tinham assistido ainda Akira e que iriam assistir por causa do podcast. Oh, que bom! Olha aí, agora. Então assistam com a cabeça de que ele tem 30 anos e muita coisa que você já viu no cinema, você vai ver no Akira, mas não é o Akira que tá imitando ele. É eles que imitaram Akira. Você sabe por que eu tô falando isso? Cara, outro dia eu fui assistir com meu primo o De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é clássico, né, cara? Sim. E meu primo, e como o nosso querido amigo Iago Malovani, é um infante. É um garotinho perto de nós, velhos anciãos. Meu primo teve a coragem de, depois de assistir, falar: cara, eu gostei de Volta para o Futuro, mas eu achei que ele copia demais o Efeito Borboleta. Caralho. Tá de sacanagem, velho. Bom, meu pau, passa a régua e fecha a conta aí, velho. Pois é. Então, ouvinte que ouviu sobre a Akira agora e vai assistir o filme, tem isso em mente. É um filme de 30 anos, de quase 30 anos já, então tem que ter a cabeça um pouco mais aberta. Ainda mais essa galerinha mais jovem que tá acostumada ali com Sword Art Online, Attack on Titan, então vocês têm que ter um pouco de paciência. É um filme de 30 anos. Enfim, se o nosso querido amigo ouvinte quiser deixar um comentário em nosso site, como que faz, meu caro amigo externo? Ele vai acessar lá www.mexidãocast.com.br, acessar os nossos posts e tem lá um espaçozinho para você deixar seu comentário bonitinho. Nós vamos estar lendo ele aqui nos nossos casts. Se quiser nos enviar um e-mail, meu caro amigo Patrick. Sim, ele vai mandar um e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Olha aí, em breve vamos estar mudando essa caixa de e-mail, hein? O próximo e-mail vai ser patrocinionetflix.com@gmail. Olha aí, Netflix aparecendo de novo. Não podia faltar, né? Não podia faltar. Netflix, ó, nós amamos vocês. Se o nosso querido amigo ouvinte quiser deixar uma mensagem através das redes sociais, meu caro amigo externo. Ele vai acessar lá www.facebook.com/mexidãorocks ou no Twitter, @mexidãorocks. Se quiser falar com você, meu caro amigo Patrick Murta. Sim, ele vai adicionar lá no Twitter, @PatrickMurta, onde eu tô postando agora um outro filme de 1988, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. Oh, esse é bom. Esse é muito bom, eu adorava esse. Se quiser falar com você, meu caro amigo externo. Eu também tô lá no Twitter, @externo, e no Facebook, externo. Se quiser falar comigo, @ThiagoTMendes no Twitter ou @ThiagoTMendes no Facebook. Meios não faltam, meus caros. Comente-nos, inscreva-nos. E patrocine-nos. Olha aí. Mas só o Vitor Hugo vai sentir sua falta, cara. Só ele vai te adicionar no Twitter e no Facebook. Pois é, cara. Ele já me segue. Você nem quiser. Ele te dá umas cutucadas. Ele dá umas cutucadas de vez em quando. Eita, lele. Beleza. Falou. Beleza, valeu, gente. Até mais. Até breve. Mas alguém morreu. Cadê o cara, velho? Acho que ele deve ter. Eu tive que sair pra resolver o problema do Arthur. Ah, tá. Se nosso querido amigo quiser nos enviar um e-mail, como que faz, meu caro amigo Patrick? Na estreia. Terceira melhor. Caraca. É, essa leitura sua tá foda, hein? É. Tornou-se a segunda melhor estreia da Fox no Brasil e a terceira melhor estreia. Orçamento pra isso? Tem. Entendeu? Então eu acho que tem tudo pra ser um ótimo filme, cara. Agora, bem falado, Stan. É, esperar isso aí. É, eu tô tentando tapar aqui, mas. Cara. Diga, Thiago. Não pode falar. Não, eu falo demais, cara. Tô tentando me controlar, não tomar todo o tempo pra mim. A Wanda e o Mercúrio já são apresentados no Capitão América 2, né? As cenas pós-crédito do Capitão América 2, todo mundo sabe, tá, né? Tá rodando a internet aí desde o mês passado. Não, todo mundo não, porque o filme é novo e ainda tá no cinema, cara. Não, mas tá rodando na internet desde o mês passado. Isso não muda, tá rodando a internet desde a semana passada que o Joffrey morreu, isso não deixa de ser spoiler, cara. É, de verdade. Desculpem-me, então. Porra. Foi bom. Você fala tanto de internet, até parece que você não convive no ambiente de internet, velho. Pera aí, rapidinho. Acabou.